ele nunca mudou e jamais mudará. Seu poder é o mesmo e pra sempre será. Se você está cansado de lutar, chame o nome que ele vem te ajudar. Não importa o problema, não importa a sua dor, este nome tem poder pra te fazer um vencedor. Neste nome você pode tudo o que quiser. Chame por Jesus, nesse nome poderoso você pode crer. É o nome que dá vida pra você vencer. Quando nessa lida você precisar, tem poder pra te fazer um vencedor. Neste nome você pode tudo o que quiser. Chame por Jesus,